mexer, gatinha do popopê. Comecei a mexer, gatinha do popopê. Então essa é pra você que tem popozinho P. Comecei a mexer, gatinha do popopê. Então não fique acanhada, você que é bem magrinha. Pois é teu popozinho que me faz perder a linha. Cinturinha 36, corpo de manequim. Requebra aí gostosa para o MC Dedinho. Com a mão no umbiguinho vai descendo, balançando o popozinho. Com a mão no umbiguinho vai descendo, balançando o popozinho. E o tamanho do teu popô pra mim não faz diferença. Se quer formar comigo pode vir, não tem problema. Eu não exijo muito, basta dar uma piscada e vi na minha frente tá aquela rebolada. Mexe, pô tranquinha, agora treme, treme a bundinha, oh, oh. Mexe, pô tranquinha, agora treme, treme a bundinha, oh. Comecei a mexer, gatinha do popopê. Comecei a mexer, gatinha do popopê. Então essa é pra você que tem popozinho P. Comece a mexer, gatinha do popopê. Então não fique acanhada, você que é bem magrinha. Pois é teu popozinho que me faz perder a linha. Cinturinha 36, corpo de manequim. Requebra aí gostosa para o MC Dedinho. Com a mão no umbiguinho vai descendo, balançando o popozinho. Com a mão no umbiguinho vai descendo, balançando o popozinho. E o tamanho do teu popô pra mim não faz diferença. Se quer formar comigo pode vir, não tem problema. Eu não exijo muito, basta dar uma piscada e vi na minha frente tá aquela rebolada. Mexe, pô tranquinha, agora tem.